A chapa é quente, moleque! Então vamos lá! Gostaria de chamar aqui na frente do sapatinho para representar junto comigo a rapaziada da banda! Não. Acho que vocês não escutaram muito bem o que eu tava falando. Senhoras e senhores, com vocês, a rapaziada da banda! Banda!